pushback, acionamento, com 977. Corrigindo, reporte para ataque. Autorizado, pushback, acionamento, com os ataques, igual ao 977. Muito obrigado. O Salvador, está servindo no 91, posição 11, pronto para pushback, acionamento. Tantris 91, posição 91, com a atenção aqui, Trisolo, reportar. Reportarei mais para o táxi, Trisolo 91. Retorno já para o destino. Novo Lima, o destino é 249, confirme? Tranquilo, radial 249. Quem está autorizado para frequência livre? Poderia repetir para o Novo Lima? Novo Lima está autorizado. Frequência livre, tenha uma boa tarde. Romeu, Charlie. Eu sou o 04, liberou via ECO, 1219. Positivo, 1219. Salvador, muito boa tarde, o trip 5220, livrou, está ingressando na alfa. 5220, táxi via Alfa, Kilo para o Pátio 3, quando lá tem sinalizador. Positivo, senhor. Alfa, Kilo, Pátio 3, aguardando sinalizador, 5220. Meu Romeu Lima, aguarde para subir, a autorização será depois de caixa preco. Pode repetir para o Romeu Lima? Meu Romeu Lima, aguarde a subida para o 065, após caixa preco. É, o quilômetro não foi informado, foi autorizado direto para o 5, já estou na Pro Destino e cruzando 1510, não vou descer novamente. Gente, mantenha 500 pés, está autorizado a Pro 249, 240. Poderia confirmar para o Romeu Lima? Autorizada a proa 240, mas aguarde para a subida. Ok, então eu vou descer novamente para o pés e na proa confirmada 249 a radial, ok? Sim, 249, pode manter 1500 pés. 1500 pés. Alfa Tango Tango tá visual com... Não vai estar visual não, tá a sua cauda. Tá autorizado 180 no pátio 3 e observa o gol na saída do pátio 5, por gentileza. Vai seguir o mesmo. Positivo, pede... Confira, pátio 5 ou pátio... Ele tá na saída do portão 105. Tá na saída do pátio 3 aí. O Alfa Tango Tango vai seguir o mesmo via pátio 1 do Índia no posto para chamar 286, o altímetro agora no 098. Solo, gol 1, 777, 3 ação para o SAC, sob de 1, 5, 3, 2 horas e 25 de autonomia, alternando com... Climativo, gol no 777 em frente Índia no posto para chamar 286, altímetro no 098. Com ajuste no 098, em frente Índia, ponto espera pronta, 286, gol 1777, bom dia, vamos falar. Para o táxi, o Tatra 1-5-0 a bordo, alternativa é Guarulhos, 4 horas. Tatra 1-9-1 no pátio Índia, no posto para chamar 2-6-8-6, altímetro no 0-8, bom voo. 2018, pátio Índia, chama 2-6-9-1, bom. Certo, agora eu passo para o Tatra 1-9-1. Usando a linha decolar, vento 140, 8 nós, altímetro no 0, no 8. Bom, ajuste no 0, no 8, a linha decola para no 0, gol no 777. Paz 800, vou olhar e manter. Tango, tango, bom dia. Ono 777, teclado Zono 0, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Boa, tango, tango, atenta a esteira, 37, teclado à frente, quando pronto, 150, 612, 1018, tá livre. 1777, contato radar, sobre 340, saída da Euleda. 340 da Euleda, 777. Espera, mantenha a presente posição. Opa, desculpa, eu tive 4-5-9-0. Roda 10, 4-2-0-6-0. Azul 4-0-6-0, compete a aproximação, chame TOI, 1-9-6. 8-6, obrigado, bom dia. Romeu Lima, vamos chamar para ingresso na terminal de aula. Pode ver? Todos serão 1-5-3-5, confirme? O seu pouso será 1-5-3-5, confirme? Negativo, 1-5-3-5. Gente, qual é o meu estimado para ingresso na terminal de... Verdade, né? 1-5-2-5. Gente, 1-5-2-5. Tango, tango, declaro Zulu 1, controle 1-2-0-8, foi verde. 1208, o Alfa Tango Tango vai chamar. Obrigado, amigo. Tenha uma boa tarde. Boa. Exajuste 1-0-1-8. 2-1-0-8. Controle, boa tarde. Alfa Tango Tango decolou, saída Momo, na sua escuta. Alfa Tango Tango, contato da Alfa, desculpa, 1-0-0, saída Momo. Tango Tango sempre. Planamento 5728 da Web, tá na posição 9. Autorizado, chama táxi, Web. Autorizado, chama o táxi, 5728. Então, o teu pode aprovar a bomba direto? Tango Tango, autorizado Momo. Sim, muito obrigado. de novembro, Alfa, Madeu 035. Teatro 3191. Aliás, uma 3191. Meu Romeu Lima, chame o centro Recife na frequência 126.8, alternativa 126.0. Para autorização. Padrinha 741 para Guarulhos, nível 340, decola da 10. Saída da El, linha da Bridge. Bridge intercepta por Zulu na meia, brava até Zulu 13. Aciona 5435 no transponder, 120 do sinal 8 é a frequência do controle. Webjet 6741, autorizado para Guarulhos, seu 340. Saída é Dael Bridge. Dael Leda Bridge. Após a Perzulu 16, Trive, transponder 5435, controle 120.8. A Perzulu 16, Bravo Hotel Zulu e após Trive. Gente, a Perzulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Web 6741. Protegimento correto, chama quando pronto para o posto web. Gente. Falou, 4060 livrou na sua escuta. 4060, prossegue Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 4060. Está livre a restrição vertical em, na saída Momo para o Alfa Tantan? Tango Tango, livre da restrição. Tango Tango. Zulu 91, decolada Zulu 16, controle 120, décima 8. Latin de Zulu, conforme você está apresentando alguma CHG, por gentileza, que eu não consto seu plano aqui no meu sistema, não. Alterna 133, décima 25. 251, 3325, bom dia. Juliette do Zulu, agora o Vitor Mike Quebec, agora é Juliette do Zulu. Cairo Lourenço, mil pés, pronto, cópia. Autorizado Cairo Lourenço, mil pés, decola da 17 no axé, após decolagem direita. Aciona no transponder 0156, 120 decimal 8 para perto do controle. Afirmativo. Pressionamento de táxi 118.6, 1018 na altimetro. 4060, ingressa via Juliette pro 01. Falou, 4060, tá antes da Juliette. Ingressa via Juliette pro 01, 4060. Via Juliette pro 01, 4060. Para o táxi, 5722, 136 a bordo, 4 horas de autonomia, e a alternativa é Salvador. Gente, eu prossegui via pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.6, 1018 no altímetro, tem um bom voo, 5728. 1018 no ajuste, 18.6 quando lá, Índia e Alfa é o táxi, 7728, obrigado e boa. Espectramento, 3895. 3895, aguarda pro pulso, tem uma aeronave da web que vai taxiar até o ponto de espera. Após a passagem da aeronave da WebJet, será autorizado seu push no 02. Entra aguardando a sua autorização. 18 pouso autorizado, fica dentro. Senhor 7. Boa tarde, passarido 2230, ciente da Oscar. Passarido 2230, identificação chegada AMAN, desça para o 050. AMAN do 050, passarido. Torre Web 5728, ponto de espera da 10 pronto, muito boa tarde. Boa tarde, 5728, mantém o ponto de espera, observará o pouso em Brea da Azul após aliar e manter cabeceiro no zero. Ok, já está visual com o Brea da Azul na final, após a passagem do mesmo ali manter o no zero, 7-2-2. Um minuto para Momo, pode aprovar a Petrolina direto, Alfa Tango Tango? Alfa Tango Tango aguarde. Solo Salvador, muito boa tarde, é o trip 5490, autorização para a Petrolina, ciência da informação para passar. Trip 5490 para a Petrolina, está autorizado nível 200, decola 10, saída Momo, código direto, após decolagem, curva esquerda. 5432 em transponder, 120 decimal, 8 a frequência do controle. O solo, você me perdoe, mas eu não tinha nada na mão, papel, nada. Você importa de repetir a autorização? Vou... De jeito maneira, comandante. Claro que eu repito, só um minutinho. Só um minuto. Trip 5490, vamos a cópia? Pode prosseguir agora. Está autorizado para Petrolina, 200 nível, decola down no zero, sai da Momo, código direto. Após decolagem, curva esquerda. 5432 no transponder, 120 decimal 8, é a frequência do controle. Bruno, chama esse centro Recife, 1251, na alterna 133 decimal 25. 3325, confirme a primária? Primária 125 decimal 1. 251, obrigado, boa tarde. Boa. 28, 170 graus, 19, declaração autorizada. Livre decolagem 5722, iniciando no zero. Fax 3895, 129, Galeão, 4 horas e 5. Controle Salvador, muito boa tarde. Papá, meu whisky 195 da TAM, Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 118 nautímetro, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 118.6, obrigado. 4076, prossegue Alfa, chamando da Juliette. Ok, antes da Juliette, vai informar, com 107.6. Web, decola 241208, boa viagem. Ok, tá, 1208, obrigado. Controle, salva da novidade 728, bom dia. Cruzou o campo 1770, boa tarde. Sabe 5728, com a nota radar, sobrou 350, sai da PUCA. Sai da PUCA 350, eu poderia levar a Caju 7. Não tem o perfil aguardando autorização. Da Juliette, o azul 4076. Ingresso via Juliette pro 03. Juliette 03. Oi, boa tarde, eu tô 3895. 3895, não? Afirmo. 3895, aliás, é quadrado, 150 coisa. Ali decola 3895. Desça para 2, eu peço, adicional 0 no 8, autorizado final ILS, passará estabilizado no ILS, passarendo. 2.108, passará estabilizado no ILS, passarendo. Whisky Bravo Whisky, desça para 3.000 pés, adicional 0 no 8. 3.018, Whisky Bravo Whisky. Charlie Hotel, desça até o 050. Falou, Salvador. 6741, está no gate 10 para pushback acionamento. Autorizado, puxa acionamento, seu ataque, certo? Autorizado, pushback acionamento, objeto 6741. Controle, boa tarde, até 3895. 3895, contratado essa pelo 340, sou do Dael. 340, Dael, tá 3895. Você já está Índia Lula? Juliette Índia Lula, está com 08 a bordo para Cairo Lourenço, parte 4 acionado, 0156, pronto para o carro. Ah, tem intenção, chama para ingresso, Zulu. Para parar em direto, Zulu. Obrigado. Não. Como é que serra para o fim? Autorizado Siri, nível 045, decola da 17 no Axé, após decolagem em curva à direita, aciona no transponder 0271, 120 decimal 8 controle. Afirmo, 0123 no transponder. Tracionamento táxi 118.6, 1018 na altímetro, pessoas a bordo. Tracionamento, chame táxi, o que vai ser? Alfa Tango Tango, chame Centro Recife 12685, alternativa 125-45. Positivo, então, chamará 12685, Recife alternando 2545. Obrigado, tenham boa tarde. Chamou? 170, quanto? 941. 1941, nossa indicação, chegada Mari, desça para 060. 060, chegada Mari, gol 941. Whisky Bravo, Whisky, desça para 2110, ajustando a 08, autorizado, final LS, após estabilizado. 2018,